Ei, DJ, Tiaguinho Top. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Vai, curtiu! O meu coração chorou. Alô, cobra d'água, já ganhou a gente, nosso ladinho. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. E aí, bebê? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Bora, parceiro Rodrigo Wi-Fi. Vai do Branca de Neve. Um abraço pra você, viu, Rodrigo? Tá com o Thiaguinho. Alô, Luciano. Partiu. Daqui a pouquinho nosso encontro vai ser da Mata Teu, Thiaguinho, Alex Pop, lá no Pá do Barão. Thiaguinho. Mas vou encontrar alguém que vale amar. Já já tem mais bazucada. Aí você vai saber. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer aqui é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Alô, patrão Guenema, um abraço você. Mas não tenho que chorar. O neguinho do frango, né? Eu não preciso. Alô, neguinho! O que passou, passou. Ai, o foguinho. Preciso encontrar uma forma. Um abraço você, viu, Froguinho? Tá com a gente, foguinho do frango. Começar, a regra do jogo mudou. E aí, Thiaguinho? Já que não sou mais seu amor, Thiaguinho. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Os caras dos Sentinela de Vigia. Um abraço com muito carinho, todo mundo. Meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Eu te amigo, vai mexendo na cadeira. Vai mexendo na cadeira. DJ Thiaguinho. Chorei, chorei. Você, meu peito, nunca chorei por ninguém. Chorei. Alô, Decolante! Não imaginei. Bora, Gabriel! Um abraço a você, viu, mano? E o patrão Luciano? E seu amor se acabou. Aqui. Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Chorei. Por você, meu peito, nunca chorei por ninguém. Chorei. Não imaginei que um dia fosse solteira assim. Quando você falou que o seu amor se acabou. E aí, Thiaguinho? Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Não vai lembrar da desgraçada. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Tudo que um dia me falou, espero que me escute de alguém. Oh, meu amor. Chorei, chorei. Por você, meu bem. Nunca eu chorei por ninguém. Chorei. Tem músicas que a gente vai tocando e o povo vai viajando, bebê. Não vai embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não suporta ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. E tá chegando a vinheta do sinalzinho. Agora não me deixe aqui. Agora ele é o Tony. Vai ser de mim sem ter você. Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não. Já, já explodi! De joelho fico aos meus pés. Mas não vá, amor, te peço. Te imploro, não me deixe só. Vivendo numa só. Bora, meu patrão, louco, abre! Braxás, é o cobra d'água, tá na área. Fica comigo. Brega, só traz um pacote aí no meio. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas. me abraça forte e diz o pano que nossa. Ai, machuca. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá. Obrigação, Deus, o pacote. Aquele meladinho, Albano, cobra d'água, pode crer. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá pra viver. Grita, Lourinho! Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Bora, Coelho! Não vá, amor, não vá, amor. Coelho da Tata. De você. Vai, bebê. Não vá, amor, não vá, amor. A minha vida é nada sem DJ você. DJ Tiaguinho. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Aqui você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar. Bora que o Thiaguinho tá gravando um CD, bebê! Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. É o Festão dos Pais, hoje aqui no Balneário do Isidoro, é a volta dele! Thiaguinho. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Thiaguinho. Logo agora, bebê! Mas agora que você está só, você vem me procurar. Uma batida. Depois de tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Cuidado com a extensão aí. Alô, Patrãozinho. Vem, a Madalena tá com a gente, bora no carinho. Quero. O Eninho também, Amanda. Eu sei que estou. Via Madalena, todo mundo na área aqui no rock. Aqui. Você. Toma, toma. Não acredito que não sinta mais. Alô, Luciano. Tudo aquilo que vivemos. Bora esquentar, bora esquentar. Sonho que passou. Você jurava que me amava. Essa aqui tu lembra do casco velho, né, pô? Aquilo era mentira. Só lembrança que resta. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. DJ Thiaguinho Top. Acionar o CO2. Agora, meu DJ. Eu acho que tá na hora de fazer o caqueado agora. O caqueado. Na contagem, na contagem. 1, 2, 3. Agora. 1, 2, 3, 4. Me doida, me doida. Aqui. DJ Thiaguinho. Começou, mano. Olha, Miriam, também tem com a gente, brava no carinho. Olha, Miriam. Tá no rock. Top. Olha, Lourinho, olha, Lourinho, caqueado, Lourinho. Agora! mensagem aí pro parceiro Noel. O Fernando da Bade também com a gente. Alô, Vitória! Caçua, Pedrão Socorro. Tá todo mundo no rock. DJ Tiaguinho. Aí. Pra quem lembra nas festas de rua, as aparelhagens montadas no meio da rua, tocando até 9 da manhã, papai, cê é doido. Vovô Dão da Motocente, alô, sinalzinho da pescaria! Aqui. Olha quem se não... Quem não se garante, bebe refrigerante, né, pai? Pra fazer o cagueado, bora! Bora! Bora, bora, bora! Isso, isso, no cagueado, cagueado! Vai, vai, vai, vai! Não xingado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado, cagueado! Libera, libera, libera, libera, libera, libera agora, mano! O top das semanas explodiu, Tiaguinho. Bora que esse é bom na área do Vidória, Tiaguinho na área. Aí. Tu lembra dessa aí, papai? Que tipo bom. Tiaguinho. Tiaguinho. E cansa no bate. E milanina xixi. Olha, gente, acabando aqui. A gente se encontra marcado em Tamatateu, lá no Pá do Barão. Tiaguinho Top e Alex Pop, juntos e misturados até altas horas, viu? E detalhe, quem for comigo não paga ingresso. O Leocinho do Marisco, tamo junto. Patrão Benezinho. Pera aí, tu sabe dançar isso aqui, ó. Ó, ó, ó, ó. Vai, vai. Nunca quiado, nunca quiado, nunca quiado. mais viver. Outro amor é proibido, não me busque por favor. Aqui. Outro amor não pode ser, não me tiente o coração. Quando te conheci. Olha que o meu patrão já tá na área, Tropodígio, meu irmão. Quando te conheci. Considerado pelo Thiaguinho. Bora, partindo daqui a pouquinho, não bata teu. A Rock a gente vai até amanhã. Acabou o Rock e partiu o Lago Azul. Você quer um pouquinho? Quero um pouquinho de tu amor. Dá-me pouquinho, como é que tu coração. Quero fazia tempo que eu não tocava essa sequência. A gente tá gravando um CD ao vivaço hoje aqui no Balneário dos Idores. Mais uma, Lourinho! Dale, meu DJ Thiaguinho, Thiaguinho. Vai, Timocinho, Timocinho, Timocinho, Timocinho, Timocinho, Timocinho. Vai, Luciano, vai, Luciano, vai, Luciano. Isso, pega a gata, isso. Acocha, acocha nela, acocha nela, acocha nela, acocha nela. Agora, libera o play, bebê. Apresentações. Olerere, olerere, olerere, olerere, olerere, olerere. Bora beber. Olerere, olerere. Uma coisa eu te digo, Tropodígio. Uma coisa te digo. Uma coisa te digo. Patrocinalzinho também da Desde Ontem com o Chaguinho. E daqui a pouquinho, partiu da batata. Te digo, ficaré a vida inteira. Por a vida inteira te esperar. Aqui. Oh, meu amor. Comanda! Vai, bebê! Eu tenho um amigo que é DJ. Venas dispas, é o melhor DJ. Quantas chamas se mueren por ele? Com seu ritmo sentido. Fala, parceiro! Decolante, alô, mano, Luciano! Vamos junto, viu? Eu tenho um amigo que é DJ. Venas dispas, é o melhor DJ. Quantas chamas se mueren por ele? Com seu ritmo sentido. Agora! DJ toca! Para bailar! DJ toca! Para gozar! DJ toca! Para bailar! DJ toca! Para gozar! Já, já, Thiaguinho, vai explodir mais uma pólvora! DJ toca! Vai, vai, vai, vai, vai! Libera o play, bebê! As apresentações DJ Thiaguinho Top. Quem tá solteiro de verdade, bota a mão pra cima aí. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Mazucada agora. Mais um, mais um, mais uma, mais uma. One, two, one, two, three. Pipoca. E doida, e doida, e doida. Everywhere you go, lights flash. Olá, gente. Praia da Fruteira, três irmãos, é isso, né? Lá no Trevo, tá todo mundo com a gente aqui, obrigado pelo carinho. Estão juntos aqui com o Thiaguinho Top, no Balneário dos Idosos. É rock doido. Aí, rock doido. Viaja, papai. Peraí, posso liberar isso aqui, ó? Vai explodir! Grita, Lori! Disfarce e faz, nem me viu, não me ouviu te chamar. Desfaz-se assim de mim, que nem se faz com qualquer. Fala, padrão, outro prodígio. Passa aqui do meu ladinho, daqui a pouquinho partiu da Batatê. Rock do Thiaguinho. Esse é o rock do Thiaguinho. Acordei no bordel. Já sei que um é bom, dois é bom e três é demais. E eu fico louco de ciúmes de um outro rapaz. Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei. Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, sei, sei, passei por cada papel. Me embriaguei e acordei no bordel. Vai, Thiaguinho, libera o som! Se você for Recife, ai, Thiaguinho, não esqueça da esteira do chapéu. Bora do Bojijo! Pois as praias. Vai se ele tá no CD de sábado e domingo, pode ir. Aqui. Mas parecem coisas lá do céu. Top das apresentações. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. E aí? E o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Sonha, sonha comigo e vem me contar que meu amor no teu sono me fez acordar. Machuca, Thiaguinho! Dorme, sonha comigo, mesmo acordada, lembrando que eu sem você não sou nada. Andei pela vida esperando pra te amar. Sonha, sonha comigo e vem me deixar. Bora da Colange, alô, patrão Luciano! E o Gabriel Salaman. Que o amor é castigo. Já partiu da Batatê. Você. Junto no rock do Thiaguinho. Aqui. Sonha sempre comigo, mesmo acordada. Pois eu sei que você só quer ser amada. Espera que a vida lhe traga esse amor. Nosso amor tem que ser assim, com você sempre pensando em mim. Não adianta a gente mentir. Não adianta, baby. Não adianta insistir em fugir. Vai dançando! Quem no amor procurar a razão vai no amor encontrar solução. E por isso eu insisto em falar. Vem com o Thiaguinho, vem! Me amar sem sofrer. Vem sonhar. que acabou o encanto que você exercia sobre mim. É doido, Thiaguinho. Na moral. Na moral. Eu era mesmo um escravo teu. Mas eu lutava e pedia a Deus. Alô, Trombodígio, lembra aí, mano? Nunca tocou no Festival do Tucupi. Lembrar da saga desse amor. O top das apresentações. Eu te adorando tanto. Eu te amando tanto. Eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daquele. Fala o patrão da Banca de Neve, tá desde ontem no Rock do. Daqui a pouquinho tá matando aí, ó. Que em tuas mãos a bebê estava a minha sorte. Alô, patrão! Manel do Barão! E o meu coração. Agora! DJ Thiaguinho. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço. O Luciano vai pegar mais um pacote agora, quer ver? Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Esse é o nome da emoção. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Olha o que passou, passou, viu? O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Alô, Isidoro, escuta aí! Fala comigo. Não faz mistério, falando sério. Com você eu vou fundo do que der. Sempre, bebê. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Detalhe, gravando o CD aí. Já pensou eu, você, você e eu? Eu e você, o resto tanto faz. DJ Thiaguinho Top. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. Sempre te declaro agora. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Eu, você, você e eu. Eu e você. O resto tanto faz. Chamo por você, ninguém atende. Thiaguinho, o top. De repente. Muito cuidado aí, batendo o cabo de ligar. Obrigação, traz um pacote, hein? Se o Mano Noel, ele, a Dona Socorro também, né, com a gente. Ela me deixou. A Vitória, a Dona Pia também. Toma! Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefonar. diz o nome da emoção. Esse é o nome da emoção. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração, meu Tiaguinho. Haja coração pra suportar tanta dor. Bora, vacina o sinalzinho. Vem o cobra d'água, tá aqui do meu ladinho. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu. É doida. Entrou fundo no amor. Madro Prodígio, prepara o fígado que daqui a pouquinho ainda tenta matateu. Toma! Não enche. Rapaz, o Lourinho vai comigo, não vai, Lourinho? Vou só ver. Pois sei que vou te faltar e voltar para DJ Tiaguinho. Sou um banho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva dentro do teu calor. Hoje é dia dos pais. Então, escuta essa música aí, bebê. Tiaguinho. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai. O top. Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de mundo, até quando se machucar. Luciano, daqui a pouquinho vamos estar em Tabatateu. E você vai estar com o Thiaguinho. Você está com o top das apresentações. Bora curtir, o top das apresentações. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace, me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí? Na relva, no campo, na gata. Fala, patrão, finalzinho! Sempre está. Obrigado pelo carinho, sempre do lado do Thiaguinho, tamo junto, viu, mano? Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Thiaguinho. Eu sou o teu homem, você, minha mulher. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Bora pra Celurinha, show! Leandro Carinho também confirmando daqui a pouquinho. Vamos estar em Tamatate, ó, viu? Pela detalhe lá também, vamos gravar mais um CD, papai! Bora pra ser o Gabriel da Lotérica! Um abraço pra você, viu, Gabriel? Tamo juntos! Velho Patrão Luciano e o Decolão! Todo mundo! DJ Tiaguinho. Eu te amo! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Parceiro Breno, pagodeiro, ele, o Breno. E o homem da Tato, tá ali, só no mãe. Olha, fechar o braço lá, né? Rapaz, o coelho da Tato, por que coelho? Porque rapidola, né? Vai! Toma! Eu te amo. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor e paz. Bora, bonizinha! Ao lado aí do parceiro Boca Prime, da cabanagem da Yellow Boca! Yeah! Fala, bebê, bebê! Tiaguinho! Yes, yes, yes. O top das apresentações. Alô, Mona Lô! Atravessando os Pantanais. Bora, bebê, papai, bora, mãe! Amado de muito carinho. E aí? Pra explodir na tua paz. Você é como eu sou, paixão. No estupim do coração. Pensa em mim. Oh, my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim. Oh, my love. Yes, yes, yes. Você é linda. Mona Lô. E aí? Você é linda. Mona Lô. Vai viajando! Quando ouvir minha canção, aqui o toque das apresentações. Meu bem, a qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Em seu pensamento eu vou escapar. Bora curtir um pouco de saudade, bora. Se a canção te envolver, você sentir vontade de chorar. Vem, fala com o Tiaguinho, bora. Peça o DJ pra refletir. Fecha os olhos. Fecha os olhos pra sonhar. Vai, meu top. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. E aí? Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Bora, garçom, traz aí. Bora, garçom, traz um pacote aí pro Ticolona. Rapidinho! Olha o de vermelho lá, bora. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. O top. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Vai, DJ. Sou seu DJ, sou seu cantor. vem meu amor me completar. Vai dançando que o top tá tocando. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. DJ Tiaguinho, o top. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Bora, garçom, traz o pacote aí, o coelho, o tatato. Rapidinho, tô pedindo bebê, né, coelho? Que não. Mais uma gelada, bebê. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E vou beber aqui. Que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. E ainda gravando o CD. Balneário dos Idoros, Thiaguinho. Fechão dos Pará. O top das apresentações. Há momentos no tempo em que paro e penso. E não há mais tempo a perder com você. O top. E o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Fala, Luciano! Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Olha o chat, Thiago. Veio o Negueba, tá aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Todo mundo só na manhã, bebê. Aqui. Torna tudo concreto. Bora curtir. Balneário do Isidoro, Thiaguinho. Esse é o rock do Thiaguinho, porra! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos português. Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo. E aí, bebê? E da Dona Maria. Da boca do Amazonas. Você quer sair? Quer curtir? Quer sair? Vai conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul. Olha o Sequinha, Dona Madalena e o Binho. Eu sei que Amanda e a Madalena. A minha vez vai chegar aqui. E com esse tal de cruzeiro. Bora curtir. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. DJ Thiaguinho. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz e luz. E eu fico sem te ver. bate uma saudade, um vazio. Bora, Coxinha! Bora dançar! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Vai, parceiro, Decolândia, o Luciano também, alô, Gabriel. Daqui a pouquinho partiu da Mata Tema, meu Deus. Tiaguinho Top. É tão lindo o amor que a gente faz. Você está com o Top das apresentações. DJ Tiaguinho Top. Libera o play! Lua, luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E basta você, amor. Enlouquecida, né? Agora é pra dançar, bebê! Desvendo o céu, desvendo o mar. Só pra te encontrar no momento perfeito. Por favor, não vá. Vou te amar. Meu anjo lindo, volte. Fique aqui perto de mim. Top Show DJ Tiaguinho. O silêncio da noite, ela vem me encontrar. Bora, Coxinha, bora dançar! A saudade tão louca vem me torturar. O Top é a solidão, companheira das noites tão frias. Meu coração, sem você nessa cama vazia. Bora, patrão Coelho Tato! Quero encontrar. Bora, partiu, tá mata, tem outra, daqui a pouquinho. Pois o meu coração não tem coragem. Não sozinho, não vai suportar. Aqui. Quero encontrar outro amor pra ocupar seu lugar. Pois o meu coração não sozinho, não vai suportar. Ribamar José. O Top da apresentação. Já, já. Duma! Para você ganhar credibilidade. Olha o tamanho do Duma agora. O que você prometer, trate de cumprir. Tiaguinho. Você vai ficar bem visto na sociedade. E verá que não vale a pena mentir. Bora, Coxinha, Balneário do Sidone, Tiaguinho! Se você procurar ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo. Mas com certeza terá um canalha menos na face da terra. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Se você procura ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo. Mas com certeza terá um canalha mesmo. Olha, o salão tá liberado, já pode dançar, bebê. Todo mundo erra aqui. Todo mundo falha, sem exceção. Todo mundo erra, todo mundo falha, sem exceção. Nada é para sempre, amor. Tiaguinho. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. Amanhã quem saberá sem desistir é amor, ou noite escura. Olá, Noel, um abraço pra você com muito carinho. Dona Bia tem com a gente, a caçulinha também. E a tia Vitória, todo mundo na área. Sabe o que? No solar, no setor, meu Deus. Tá curtindo? O top das apresentações. Pra você, amor, quero abrir todas as portas. Bora dançar, Boreário do Sidório. O rock não para, não. Quero amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Quem que toca? Tiaguinho. Pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. O que você quer nessa noite? O que você quer, bebê? Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã? One, two, three, simplesmente as melhores. Pra você curtir aqui no Balneário do Isidoro, é Thiaguinho. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Aqui. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. Alô, Lourinho! Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro. Mas descobri que hoje... Onde você tá, minha filha? Onde você está? Aqui. Meu amor, porque sumiu. Brega Soldrez, o pacote aí pro patrão Lucivan Pescados. Tá aqui na ex. Já. Alô, garçom, leva lá, amor. Me pensar, me diga se não quer mais. Ou explica-me. Os pacotes aí. Explica-me. Sentinela, ao lado. Sou forte e sei que vai doer. Amor, espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra me amar. E pra te gostar, usar armas que tem. Top. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Para curtir! Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Vai, meu top! Não tem pra onde fugir. Como um preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim. Vou beijar sua boca, sinto veneno. E aí? Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você e eu danço pra você. Amor, só pra você. Brega Soldrez, dois pacotes aí. O padrão Luciano e o Decolândia, os caras são a fim de bebê. E o patrão Gabriel da Lotérica também tem com a gente. Alô, Gabriel! Tamo juntos. Deus, um abraço, Thiaguinho! DJ! É pra falar de amor, de paixão. Aqui. Eu lembro de você. Eu penso porque me deixou. Eu tento esquecer. Na verdade eu não sei quem errou. Não importa, eu vou salvar o nosso amor. Porque o seu vai me procurar. Mas eu vou lutar. Ei, DJ Thiaguinho. Tem um mal criado no Hércules Raivote. O DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho mal criado no Hércules Raivote. Meu patrão Sinalzinho tava comigo ontem lá no Chavecos. Já tá aqui no Rock no Isidoro. Vem daqui a pouquinho, vai com o Thiaguinho pra tá batateia, bebê. Rock até altas horas por lá. Com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Como tenho vontade. O top. Como eu